Juremeiro é a nação do caboclo, dos mestres. Essa que é a minha tradição, é essa. Trabalhar com minhas ervas, minhas forças, com as forças dos caboclos, dos mestres, das mestras, mas na jurema. A jurema é uma ciência fina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salva a jurema sagrada. Salva a jurema sagrada. Salva a jurema do Acai. Jurema, minha jurema, Jesus mandou lhe chamar. No, na jurema o senhor vem com o mestre Antônio Ferraz? Poxa, eu sou o mestre Antônio Ferraz. Tem alguma ligação, seu Zé, do senhor também ser um mestre na jurema e os mestres da jurema dão um nome? Oxe, mas tem. Tem ligação. Tem. Dentro da lei da jurema, meu filho, oxe, eu sou mestre. Tá lá. Eu sou mestre, aqui eu estou falando com você como um baiano. Como um baiano. Tem uns que faz a pontuação de seu Zé como Exu. Isso. E tem outros que faz a pontuação de seu Zé como juremeiro. É. Então, e na linha de preto velho de cura. Então, em todos os cantos, seu Zé entra. É. Né? Em todos os cantos, eu entro. Então, veja bem, eu na jurema sou um juremeiro danado. Eu sou um rezador de erva. Poxa. Aí você vai dizer, mas seu Zé, você não tem que ser um caboclo, porque ele é, poxa, ele era um pajé rezador. Não. Poxa, eu aprendi na natureza. Eu aprendi na caatinga. Eu aprendi no cerrado, colher as ervas, as raízes e rezar. Então, se foi me dado esse direito de aprender, eu também posso entrar numa jurema e fazer uma louvação, fazer uma reza bonita. É isso. Agora, tá, às vezes a gente vê uma discussão entre Umbanda e jurema, que algum outro que se diz umbandista diz que a jurema é o ruim mesmo, né? Porque é catimbó e não é bom. Explica pra gente, seu Zé, se entre a jurema e a Umbanda, catimbó, um é pior que o outro. É, a gente ouve pessoa dizendo isso. Não. Explica, seu Zé. É uma besteira, é falta de conhecimento. Olha lá. É, a pessoa que fala isso, meu filho, não tem conhecimento. Eu como divindade, sim, como sim. Entidade, eu posso dizer uma coisa, como é que você pode dizer que uma coisa não presta se você não foi viver? Sendo da Umbanda. Faça a vivência da essência para você saber. Aí fala assim, o catimbó não presta, tá bom. É só Umbanda que presta, tá bom. Então eu vou dizer, você precisa de uma casca para fazer um banho? Precisa. Você precisa de uma casca para fazer uma defumação? Precisa. E quem é que usa tudo isso? É o catimbó? É. Hã? Você precisa de um fumo para pôr no cachimbo para fumar? Isso. Da onde veio? Não. Catimbó? Olha. Então, dizer que não é bom, você só pode dizer quando você vive. Agora, quando não é, e quando não sabe nem a raiz de onde veio, como é que pode colocar? Catimbó é uma coisa muito boa. É o conhecimento da serva, é a purificação da matéria com o encontro do espírito. Do espírito, que eu digo, não é só do incorporamento, é o próprio grau da espiritualidade, do próprio espírito da pessoa. Isso que faz parte do catimbó, da jurema. Quando você está ali na jurema, no catimbó, fazendo a louvação, você entra em transe espiritual que não encontra primeiro o seu guia. Poxa, você encontra primeiro o seu espírito que está ocupando sua carne. Nossa. É isso, meu filho. Então como é que vai falar que não presta? Nossa. Não pode, entendeu, meu filho? Olha, Umbanda é Umbanda. Catimbó é catimbó, se você dizer isso. Mas aonde é que surgiu tudo? No Brasil. É. Não é assim, meu filho? Sim. Então antes de fazer o julgamento, o conhecer. Conheci. Tá certo, eu vou dar só uma falazinha assim, bem pequenininha. Isso. Você vem andando pelo estrada, tá um sol quente, um sol danado na sua cabeça. Você não tem um chapéu para pôr na cabeça, nada. Mais quente, o sol derramando. Aí você avista de longe lá uma árvorezinha. Uma árvorezinha você avista lá. Ela, uns gaia perto, cheio de folha. Você vai dizer assim, eu não vou me sentar debaixo daquele pé de árvore, não, porque eu não conheço que árvore é aquela. Sim. Não, não fala isso, não. Não vai falar isso. Não vai falar, não. Ele senta. Você vai vir é logo ligeiro para sentar e descansar. É. Aí, quando você descansar, você vai levantar e vai agradecer. Eita, sombra boa que me fez descansar. A espiritualidade só pode ser bom, seja ela Umbanda, seja catimbó, seja Nagô, seja Gê, Seja o que for, meu filho, quando você tem ali a sabedoria de ter o conhecimento, tem que for um pedaço para poder dizer. Não ser praticante dela, mas ter um pedacinho para poder dizer se é bom, se é bom. Agora, como ser encarnado, ser humano, os praticantes das religiões, gostando de dizer que a minha é melhor que a outra, e acabam esquecendo que todos os espíritos não pertencem a ninguém, assim a todas as religiões. Porque nós pertencemos a todas as religiões, nós não pertencemos a ninguém. Nós pertencemos ao universo da natureza. E se o universo da natureza é o abrigo de muitas religiões, nós não estamos nem. Claro. Mas para nós estarmos no meio, nós precisamos ali também fazer parte da obediência, do estudo e da elevação para poder praticar um trabalho espiritual ali. Agora, como existe na vida de vocês aí tantas coisas que dizem que é poder da desigualdade, a minha boa é só é ruim, a minha boa é só é ruim, aquilo não presta, é aqui que presta, e acaba se vendo que nada presta, porque nada está bom do ser humano, porque o ser humano é a coisa mais difícil de entender na Terra, porque por mais que as coisas são ofertadas, nunca está bom, fica difícil, né, meu filho? Fica, seu Zé. Fica difícil. Mas o Catimbó é uma coisa muito boa. Catimbó é uma coisa muito boa. E muito firme. Porque eu não conheço a Jurema, mas o que eu ouço falar é que é uma ciência sagrada, seu Zé. Mas, poxa, mas por que que é uma ciência sagrada, meu filho? Porque ali você está mexendo com toda a louvação da natureza. É casca, é raiz, é lindo, é tudo, meu filho, tudo, é tudo. É um animal. O animal não é para sacrifício, não. O animal não faz, porque dentro da Jurema, os encantados, ele não anda sozinho. Cada encantado da Jurema tem o seu animal. Tem o seu animal. Porque o animal é uns olhos que não se cegam. Então, Jurema é a essência pura. Então, as pessoas precisam respeitar um pouquinho. Meu? Porque quando saber realmente o que é uma casa de Jurema, não vai esquecer. E se um dia quiser saber o que é Jurema, meu cavalo faz um culto da Jurema aqui, aonde é batido os cantos e as rezas da Jurema. Quem quiser saber, está aberto para vir aqui conhecer um bocadinho. Que eu, seu Antônio Ferraz do Juazeiro, tenho assim a certeza que vai ser mostrado, que vai ser muito bom. E também o Jaguaruna. Jaguaruna, ele é um caboclo que trabalha com meu cavalo, que é juremeiro. Ele chama Jaguaruna. Nossa. Eu? Sim, sim. Ele é um ancestral da Jurema. Tá certo. Eu, meu filho. Tá certo. Então, o senhor acha que às vezes uma pessoa que se diz da Umbanda fazer um comentário desse só às vezes até representa mal a própria religião que diz professar? Poxa, eu não vou dizer nem que eu vou dizer assim que seja o querer glorificar e brilhar demais um lado e ofuscar o outro. Para que isso? Não há necessidade. Quem sabe o que a sua casa é, não precisa agredir a casa dos outros. Nada. Quem sabe o que sua casa é, não precisa agredir a casa dos outros. Entendeu, meu filho? Entendi. Tá certo. Porque cada casa tem a sua família para morar dentro dela. Um tem a cor branca, outro tem a cor azul, outro tem a cor amarela. E deixa de ter família morando ali. Não. Não. Então só basta se sua casa é branca, se a sua casa é boa, você respeitar o direito da casa que o outro mora. Isso é o suficiente. Não é se bater e dizer que é o melhor, ou fazer mal ao outro dizendo que é o pior. Enquanto existir isso no pensamento das pessoas que fazem parte da religião, os valores da religião e das essências religiosas que foram deixadas por nós e pelos outros há muito tempo vai se perdendo. Porque quando nós começamos, não havia essa separação. E até hoje não há. Quem faz a separação são as matérias. Infelizmente, infelizmente. A Jurema é uma ciência fina. Eu sou caboclo lá da tribo de Jurema, risca ponte, joga pemba, filho de Umbanda, vem trabalhar. Filho de Umbanda, vem trabalhar. Caboclo Saraputinga, que bebe água no coité, mora na beira da praia, joga flecha na ponta do pé. Eu sou caboclo lá da tribo de Jurema, risca ponte, joga pemba, filho de Umbanda, vem trabalhar. Filho de Umbanda, vem trabalhar. Caboclo Saraputinga, que bebe água no coité, mora na beira da praia, joga flecha na ponta do pé.